completar 3520, ponto da descida. Então, 3520, para descida, chame o 135 na frequência 12685, alterna 12545. Está na limite do terminal. Afirmativo, obrigado, bom serviço. Também. Solo Salvador, eu sou Michael Del Bravo, na posição 14 do Pátio Anão. Reboque entra qual posição? Confirme, Michael Del Bravo. Solicitou autorização de reboque da 14 para a posição 04 do Pátio Anão. Autorizado início de pushback e reboque, informe-no através do portão 612 para prosseguir. Corrigindo, através do portão 612 para prosseguir. Aguardar na posição 62, eu vou prosseguir. Salvador, boa noite, no 7, posição para posicionamento. Cruzado, feedback, flash, impacto, noite, no 7. Cruzado, thank you. Salvador, voo 817 para o táxi 42 a bordo, 3 horas e 4 horas de autonomia, Fernando Galeão. Boa noite, no 7 táxi ainda, reporte pronto no ponto de espera, QNH 1015, confirmando o PAB 142. 042, o PAB, autorizar o táxi via Índia para o Porto Caradão no 0187 e 520. Mike Bravo Hotel, autorizado para seguir com o reboque, informa o terminal no portão 4. Olha o tio, Dois, só confirmando, ajuste no 015. Afirmativo, 1015. Obrigado. Espero dar 1-0 pronto, voo no 807. Vamos no 707, alinhar e decolar a pista 1-0, 140 graus e 2-9. A gente decola dar 1-0, voo no 807. Decolado aos 4h30, chegando 2-0, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 1-8-1-7, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, voo no 817, take off. 1897, contato com o radar da Colasso e mantenha 360, sai da El. 360, da El, 1897. Salvador, eu sou o Mike, Hotel Bravo, informo os servos a reboque para o Singa 04. Muito obrigado e um bom domingo. Sebrão, obrigado, meu Deus. 817, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 3325. 351 ou 3325, bom domingo.